Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que ressalta iniciativas de conteúdo relevante nas redes sociais, né? Afinal, nem só de notícia falsa e foto na frente do espelho é feito o Facebook. Navega até a rede social mais utilizada do planeta para curtir a fanpage do Procon Paraná. Na fanpage ProconPR Oficial, você encontra informações úteis para lidar com problemas como o de hoje, né? Esse Black Saturday, caso você tenha comprado em site falso ou se arrependido de alguma compra que fez ontem por impulso, né, na tão falada Black Friday. O link para a fanpage do Procon Paraná está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta você também!